é um código aberto, é a mediação de um conflito. A morte está cada vez mais perto e cada segundo é infinito. Beduíno cruzando um deserto, uma prece no templo dos aflitos. Também sei que viver é perigoso, nunca houve uma época segura. E o perigo também é prazeroso, não se pode viver é na paura. Esse círculo é um tanto vicioso e não sei se é antídoto ou cura.